Começando mais um Dreamcast. Qual que é essa vez? É o? Não é o, não é o quinto? Aqui quem fala é o Six e eu acreditei no Akuma no Resident Evil 2. Aqui quem fala é o Julie e eu tentei pegar todas as fases no Mario World. Aqui é o Lanzoni e o Mario é comunista. Nossa. Aqui é o Frajola, não curto esse negócio de fofó. Estamos com dois convidados novos aqui, o Fuca, que não é novo, e o Gordo aqui, se apresentem, por favor. É, eu sou o Fuca e uma música não me sai da cabeça há um mês. Body position! Melhor som, cara. Bom, eu sou o Gordo e a B é a C, a BB. Boa, hein? Bom, hoje a gente vai falar de papo de locadora, né? As lendas, os mitos do videogame. As balotinhas. As histórias, as balotas. As balotas de flipper. O amigo do primo. O amigo do primo sempre conseguia fazer isso. Ele é o cara mais fora do cara da locadora. O cara da locadora tinha. Eu quero saber a história do Trifose. Isso tá, eu não lembro. Gordo. A história do Trifose, tem certeza que quer saber? Eu que muito. Então. Começando então. Bomba. Explicando. A primeira lenda que vamos citar aqui. É uma das mais clássicas, essa. Mais clássicas. Essa é mais nova, né? Nós já éramos adultos quase. Então, que é a Triforce do Carinho. Barba. É, eu vou contar, alguém quer saber o que é Triforce. Acho que o Júlio vai ficar melhor do que eu antes, mas. Não, deixa eu explicar. A lenda de Triforce é a seguinte. Disse, começou-se há muitos anos um rumor que no jogo Ocarina of Time, um dos programadores do jogo que trabalhou, escondeu dentro daquele jogo um outro jogo, que era um outro jogo de Zelda muito bom, escondido no jogo. E a passagem para esse jogo era uma Triforce. O quê? Sim. Mas esse programador morreu. Uau! Sem revelar pra ninguém o segredo do onde é que estava a Triforce. E a Nintendo prometeu uma recompensa de 50 mil dólares. Isso aí foi a Jana Dark que foi atrás dele. 50 mil dólares para quem achou a Triforce. Mas então, bem que surge o próximo jogo da linha do Zelda, que se chama Majora's Mask. Detalhe, o nome do programador que morreu, o sobrenome dele era Majora. E depois os caras assistem Lost, hein? Acho que era isso. É isso. Não, 50 mil dólares! Essa aí era a primeira lenda. A lenda oficial da Triforce é assim, que no Ocarina of the Time dava pra pegar a Triforce. Se tu der pause e olhar no menu, vai ter lá todos os negocinhos que tem que pegar e no meio vai ter o símbolo da Triforce cravado, como se tivesse que encaixar alguma coisa lá. Aí há muito tempo atrás, uma guria, não lembro qual era o nome dela, Ariana, eu acho que era o nome, mandou uma foto pras revistas americanas dizendo que tinha conseguido pegar a Triforce e mostrou várias fotos. E uma dessas fotos ainda era uma foto da TV, não era emulador. Sim, ela ensinou como pegar e todo mundo tentava e não conseguia. E ela dizia que ela ia, cada vez mais, ela ia dando mais detalhes. Ah, agora eu vou ensinar como se faz tal coisa, pra poder tu entrar. E foi que no final foi desmascarado isso aí. Pô, vem cá, ó, o que era a Triforce mesmo? Eu não lembro. A Triforce é o símbolo do Zelda, aquele triângulo. Ah, é verdade, verdade. Que representa coragem, sabedoria e poder. É mentira, é tudo mentira. Bom, mentira de vocês. Agora tem esse grito Michael Jackson. Fuca vai explicar pra nós a lenda do Sonic do Michael Jackson. Não sei, essa história não sei. Eu sei! É o Lanzoni que sabe. O Lanzoni sabe. Queridos, o Lanzoni também deve saber. Assim, cara. Ó. Se vocês prestarem atenção nas músicas do Sonic 3, tem trechos dela que tem tipo as batidas, por exemplo, da música Jane do Michael Jackson, e que o Michael Jackson ia fazer uma música cantada no Sonic 3, só que como ele tava queimado com essa história de pedofilia e não sei o que, acabou na versão final não saindo. Por aí, ele tava arrebentando de sucesso, só que aí a SEGA, pra não perder, né, no caso, tema musical, incluiu algumas batidas de suas músicas no meio da trilha sonora. O que eu ouvi falar foi assim, que eles tinham contratado Michael Jackson pra fazer, porque ele ia fazer a trilha toda do Sonic 3, porque o Sonic 2 tinha feito muito sucesso, lembra? E o Sonic 3 era o fim do mundo quando isso aí. E até no YouTube tem, vai estar no link do post aí, tem as comparações das músicas do Michael Jackson que saíram depois e tal. Sabe onde é que vocês encontram? Na Game Trailers. Pode procurar que fala. É o fim, hein? No Screw Attack. Screw Attack. É o fim, hein? Não, mas é, realmente saiu até nos créditos da produção do Sonic 3, saiu o nome do Michael Jackson nos créditos, como compositor. Uh-huh. Se vocês prepararem as músicas, realmente, naquele vídeo, é igual. Não é uma lenda, é real. Mito. Desvendado. Falando em Michael Jackson, vocês lembram do Moonwalker, né? Sei. Sim. Tá. Sim. Vocês lembram que ele salvava menininhos? Sim, eu sabia. Menininhas. E aí ele salvava elas e elas... Michael! Essa mensagem subliminar é foda, hein, meu. Tá. É, né? Salvava menininhas e pompons. É bom? Ele vira o robô no final, ele é muito foda, né? Não, o Moonwalker a gente tem que assistir junto, né, cara? Coisa é gay. Ah, isso sim é gay. Assim, Michael Jackson junto é gay. Naquela época não era gay. É mentira. É tudo mentira. Mentira de vocês. Voltando, mais lendas. Qual é o próximo jogo aí? Então, não, eu tô lembrando desses jogos mais antigos do Mario World, tem um monte, né? Tem as 100 fases do Mario. É, isso é inédito, você tá louco, né? O amigo do meu primo sempre conseguia. É, 100 fases e 5 estrelinhas. É. Não, porque... Não, diretamente com o cara, tu não sabia, né? Tinha a estrelinha que tu subia, daí tu... Depois tinha o especial, daí tinha o especial do especial. Especial do especial. Tem a estrelinha e tem o especial. Mas aí tem o especial do especial, que eu... É o último. Ah, é, sei lá. Que daí são outras fases pra fechar 100, porque não pode fechar 96. É, na verdade tem 92 fases. Aí tem 5 repetidas. 4 repetidas. Como assim repetidas? Porque assim, ó, na fase da estrela, quando sobe em cima na estrela, tu tem dois jeitos de passar. Pela fase normal, que tu volta, e com a chavezinha que tu segue à frente. Daí conta. Conta como duas fases daí. É um defeito do jogo, que não é defeito. Mas fica como o Cadillac Dinossauros, que só muda a cor da fase, ou realmente repete a fase? Não, repete realmente. Não. Igual. Tem a fase da nuvem também. Eu joguei Mario World também. A fase da nuvem. A fase da nuvem é clássica. A clássica do Mario World que eu vi é a fase da nuvem. Que em cima da Ghost House, que aquela fasezinha que eu não lembro qual é que é o nome. Que tu só pega o Yoshi e vida. Que tu tinha que subir lá em cima. E lá em cima tinha que bater num bloco. Daí tu ia abrir a fase da nuvem. E realmente, vocês podem procurar, no post tem a imagenzinha aí. Tem uma nuvem muito bizarra lá em cima. Uhum. Sabe? Tu olha que lá tu diz tem alguma coisa. E outro tem uma ilha lá no fundo. Quando tu dá start, tu procura ter uma ilha perdida lá num lugar que é igual das ilhas que tem fase. Essa da ilha eu lembro, Então dizia que tinha como pegar lá e tal, e tudo louco porque. Cara, na verdade a gente acreditava em todas as histórias. A gente via nas locadoras, sei lá, Maré Vermelha da vida. E os caras contavam tudo. E não tinha internet, o cara. Não tinha internet pro cara assim, né? A verdade. Fora o fato que as revistas acreditavam e ainda divulgavam mais esses mitos, né? Pra vender mais, né? Que nem o mito que o Frajola virou 100% do Metroid e a revista não. Não, mas isso aconteceu no show também. Não, ele sempre filmado. Eu sei. Tu tem filmado isso aí, Frajola? Eu tinha gravado numa fita, mas não sei que fim deu ela. Tava com o show. É mentira. É tudo mentira. Mentira de vocês. Mas um jogo cheio de histórias, o Street Fighter 2, né, cara? Isso aí, vamos seguir. Isso aí, cheio de histórias. É o jogo que mais tem versões do mundo, eu acho. É. Tomar no cu. Ou não sei, né? Super Street Fighter Hyper Turbo contra Alpha, não sei o que das coisas. A gente tem que montar a lista dos boatos, né, que tem o jogo. Tem a... Tem o Fatality do Vega, do Veja. Do Veja. Esse aí eu pesquisei esses dias. Hugo Balrog, né? Como é que é aquele gol? Tu falou que ele dá um gol especial no não, Super. É, no, acho ele crava que o especial dele, se eu não me engano, ele meio que atira o cara pra cima, ele põe a garra pra cima e o cara cai em cima da garra. E daí saiu uma foto uma vez com a garra e o cara morto em cima, com sangue. Mas cara, eu acho que esse viral veio depois daquele anime do Street Fighter 2, saca? Que ele dava esse golpe em alguém, alguma coisa assim. Não sei, não lembro. É mentira, é tudo mentira. Mentira de vocês. Outro bate. Tem a da banheira, né? Não. Da banheira do Honda. Não, eu achei que era do Gugu. Meu Deus. Putaria, putaria. Isso, a banheira do Honda. Vai, como é que era essa do banheiro do Honda aí? Com um comando muito especial de milhões de botões, o Honda caía na banheira e lavava a bunda, sei lá, alguma coisa ele fazia. Mas ele caía na banheira. Sim, isso aí tinha nos hacks de fliperama do Street Fighter 2, tinha. É mentira, é tudo mentira. Mentira de vocês. Outra do Street Fighter 2, né, que o Everton lembrou nós outro dia, foi que no estágio da Chun-Li tem a pedra no chão, né? Sim. Será que dava pra pegar aquela pedra e se acertava e matava? Bah. Que tu tinha que fazer não sei o que e apertar pra baixo, soco, e aí o cara pegava a pedra. Tanto que o Cody, no Street Fighter Alpha 3, se vocês não lembram, um golpe dele, ele pega as pedras no chão e atira. É uma homenagem ao... É. Tem o Golden Kick da Chun-Li também, que era o golpe igual do dela, só que matava, ficava dourado o pé. E ficava dourado o pé. Sim. Like Shots. É, cheio meu aqui. Outra também da Chun-Li clássica, no Street Fighter 2, daí, assim, não o Champion Edition. Ela fica pelada. Que dava pra tirar os braceletes dela, com os espinhos, sabe? E ela tira e se acertava, matava. Sempre acertava, matava, né? Que ela era metaleira, meu. Ela era metaleira. Por que ela tinha os braceletes? Se desse pra tirar, roupa era melhor. E aí... Se eu não me engano, eu li em algum lugar que tinha até uma revista americana de baixo escalão, assim, que não vendia muito, tinha posto a dica como fazer e tal. Ai, meu Deus. Aí a gente lá e do ouro. Não, e engraçado que a Capcom pegava todos esses esquemas aí que existiam e usavam pros próximos jogos. A Chun-Li tem o Kikoken, né? Sim. Ela tem a magia nos outros mesmo. Tem mais o quê? Tem um que o Gaio tinha uma arma e a clássica. Ah, não. Pera. Não, a clássica é por último. Tá. Não. E a cobra do estágio do Blanca que comia o cara. Eu lembro dessa aí. Se tu matava o cara bem no lugar, não sei o que, com não sei o que, com choque, a cobra pegava e comia o cara. Que começaram a falar essas histórias de Fatality no Street Fighter? Porque tinha um jogo chamado Eternal Shepels, vocês lembram dele? Sim. Que tu dava fatal, sim. Tu tinha que matar o cara em certo lugar da fase, que daí ele dava um fatal, sabe? É mentira! É tudo mentira! Mentira de vocês! A maioria dessas lendas, tipo, atirar tal coisa, pegar pedra, isso aí é tudo esgurizadinha, bizarra, viam em outro jogo e achavam que era Street Fighter. Que eram nós, no caso. Final Fight. Depois eu vou contar uma aí. Não, vou contar agora, sim. Do combo de 99 hits do Sub-Zero. Ah, é. Diziam que o Sub-Zero no Mortal 3 dava 99 hits e o cara morria sempre, não sei o quê. Eu dei esse combo. Assim começa. Aí, o que foi, na verdade, né? O cara, no mínimo, deve ter visto o Killer Instinct, que tinha o Cinder, né? Que se tu pegava numa cor diferente, ficava azul. E o Cinder deu um golpe com muitos hits e o Pia não lembrou quantos era, disse 99 e achou que era Sub-Zero. Ô meu, eu vi um cara com gelinho ali, o do gelo, saca? Ele deu 99 hits. Lá na casa do amigo do meu primo. É o Sub-Zero. É a história clássica, pausou o videogame, sim, pra mostrar pros teus amigos, que a tua mãe falou, meu filho, não, eu quero ver a novela, desliga esse videogame. Eu vi já várias vezes. E esses piazinhos era clássico, é regata suja e chinelo de dedo, cara. Não importa o frio que tivesse. Não importa o frio que tivesse. Também que a Orchid dá 99 hits e na verdade são só 46. Tem. Todo mundo não, tem. Dá pra dar 88 Depende, hits. Se é um salve jogando, dá sim, mais que 99. É, só que é meio que um bug, tá? Tem que ficar apertando um botão, aí conta como hits. O maior combo que eu vi foi do Jago com salve dando mais de 70. Isso eu vi. É mentira! É tudo mentira! Mentira de vocês! Mais lenda de Street Fighter 2. A mais clássica. Vamos pra mais. A mais clássica. Pera aí, vamos ver se tem outra. Do Balrog não tem nenhuma. Balrog. A troca dos nomes tem não é uma, mas é umas muito, muito obscura. Tipo, que o Blanca tem um golpe que é o, alguma coisa Meltdown, que mata o oponente com um golpe só. Umas coisas muito sem graça. Eu lembro do Blanca do cenário da cobra. Tinha um negócio do Sagat, só não lembro o que era. Que ele tirava o tapa-olho e aí ele dava um Tiger. Ciclope. A magia que matava o cara. Assim. Um tiro de laser. Ciclope. A conta clássica. A clássica, clássica do Street Fighter. Shang Long, o chefão do final do Street Fighter. Saiu até em revistas. Não, essa foi a história seguinte. Na EGM americana, na época, eles sempre publicavam uma dica de 1º de abril, do Mega Man, uma dica nada a ver. Mas que era pra parecer brincadeira. Na época, eles pegaram bem a época do Street Fighter 2, lançamento, todo mundo, a febre e tal. O que eles pegaram 1º de abril? botaram que dava pra enfrentar o mestre do Ryu. Como assim? Toda vez que tu ganhava o que o Ryu ganhava de ti, ele dizia assim: "You must defeat Shang Long to, sei lá, to, pra ganhar de mim, se foda." Só que isso aí foi um erro de tradução japonês, né? Porque na verdade Shang Long é o nome do Shoryuken no Japão, soco do dragão, sei lá. E aí as traduções americanas traduziram errado, aí ficou esse Shang Long. Aí todo mundo pensava: "Bah, esse Shang Long deve ser um cara foda, né?" Aí a IGM, vendo isso, pegou e criou a dica. Que a dica era a seguinte: tu tinha que chegar até o Bison sem levar um golpe. Nossa. De todo mundo de Perfect, todo mundo, sem levar um golpe. E não podia ganhar por tempo também, tinha que se ganhar mesmo. E aí, quando chegava no Bison, tinha que empatar 10 vezes seguidas com ele. Aí vinha o Bison, vinha o Shenlong, e matava o Bison, e tu tinha que lutar contra ele. E dizia que ele soltava 2 Hadouken de uma vez, blá blá blá blá blá blá blá blá. Que montaram uma foto, né? Sim, aí a EGM botou várias montagens e tal. Não, mas fizeram um trimar, assim, era o Ryu modificado e tal. Um velho de cabelo branco, uniforme cinza, cabelo branco comprido, assim, dando um Shoryuken com fogo na mão e tal. E não é que eles fizeram mesmo o Shenlong no Street Fighter 4? Não, mas aí que tá, calma. Não, ainda tem lance. Calma. Esse lance do Shenlong, mesmo a IGM tendo falado no mês seguinte, né, que era mentira e tal, todo mundo começou a espalhar, e como na época não existia internet, era coisa de revista, todo mundo foi pegando, e todo mundo tentava ganhar e tal, e sempre tinha um amigo do cara que tinha conseguido empatar 9 vezes, mas na 10ª vez ele perdeu. E várias coisas assim que eu conseguia. Acho que eu nunca empatei no Spider Saga. Eu empatei. É difícil. Empatar é foda, vai se foder. Tá double kill. E aí a Capcom, vendo isso, todo esse negócio que deu aí, pra próxima versão do Street Fighter, ela criou o Akuma daí. No Super Street Fighter 2 tem o Akuma, que é mais Super ou menos 2, assim. Olha, isso é novo pra mim. Super 2 Turbo, sim, foi por causa... Não sabia disso. Sim, sim. Porque em vez de eles criarem o Shenlong, eles criaram um cara diferente, que é o Akuma, né? É mentira. É tudo mentira. Bom, mentira de vocês. De tanto que deu repercussão a notícia do Shenlong no Street Fighter 2, muitos anos depois a EGM repetiu dizendo que ele ia estar no Street Fighter 3 e como fazer pra botar ele. Tanto que tem várias montagens dele lá e tal. E eu achava até outro dia que era verdade que ele tava no Street Fighter 3 mesmo. Até ele sair no 4 esses dias, que graças a Deus botaram o Gouken, o Shenlong, que não vai ser Shenlong o nome dele, vai ser Gouken. É mentira! É tudo mentira! Todos eles, bom, mentira de vocês! Resident Evil 2 também tem o Akuma. Me falaram isso. Falaram. Eu ouvi falar. Vocês nunca viram? Sério? Eu ouvi falar, eu já vi nas revistas e tal. Eu vi montagem. Eu vi fotos e eu vi no YouTube esses dias. Eu também vi isso aí. Então... Mas não sei como é que é. É alguma coisa além do tofu. Não, pelo que eu sei, tem que virar com o Tofu no S, no ranking S. Impossível. O Tofu, ele é mais foda que qualquer personagem de Resident Evil, porque ele só tem uma faca, meu. Ele é muito foda. Mas é só foda. Fugir, né, cara? Mas ele já é no hard. Já é na dificuldade mais alta quando tu joga com ele. É. O Tofu é muito foda. Normal, tu dá 10 facadas, tu mata um zumbi nele. Tu dá, o Keijo é mais foda que qualquer pessoa. E assim, cara. Mas tem um vídeo no YouTube, mas é mentira, certo? Do Resident Evil 2? O lance do Akuma pra usar ele foi a GM também, em 1º de abril, que botou. É sempre o Akuma. Akuma é foda. Porque é da Capcom, né? Então. É Capcom. Capcom é foda, meu. Ah, vocês botaram o... Vocês chegaram a tentar na época? Não, o pai do Fuka tentou. Não, o meu pai tentou jogar com o Tofu, ele desistiu. O pai do Fuka, né? Imagina. É que os caras botaram o Hadouken no Mega Man. Se fizerem o Dreamcast de Resident Evil, o meu pai vem falar. Sim, nós já comentamos, Nathan. Tem que estar aí. É mentira. É tudo mentira. Bom, mentira de vocês. Também tem o Mortal 13. Ah, Mortal Kombat, gente. Meu Deus. Esse tem muito. Muito, começa muito. Com o Mortal 1. Mortal 1. Noob Saibot. Não. A Sônia Verde. A Sônia Verde. É, com Mortal 1 ele tem um monte de glitch de cor, assim, dos personagens que troca a palheta. O mais clássico das cores é o Goro Dourado, né? Que era bem fácil de fazer. Tinha que perder tal luta. Opa, explica isso. Não, era aí o Goro mudava a cor dele e ficava dourado. Só isso, sabe? Mas é um erro. No arcade ou em algum... Não, no Super NES que funcionava isso. Super NES. Bom, a versão do Super NES eu passei longe. É, a versão do Super NES, o tri dela é que os fatalities eram diferentes. E o sangue era areia. Ah, é? Não tem sangue. Areia. Mas a versão do Mega Drive, em compensação, vinha sem sangue. Mas com um simples código A, B, A, C, A, B, B. E uma das lendas era de sangue. Era de fazer por sangue no Super NES, né? É, também falaram esse cara, não, mas deve ser parecido. Viu? E me diziam assim, ó, que se tu conseguisse fazer a dica e tu botasse sangue, tu não podia jogar mais de 24 horas, porque senão ia vir os caras te prender porque a Nintendo não deixava. Teca. Ai, sim. Desde aquela vez a Nintendo já puteava. É mentira. É tudo mentira. Bom, mentira de vocês. As lendas do 2. 2. A lenda clássica que eu conhecia pegar a arma do cenário. Ah, é verdade, cara. Mas isso aí é verdade. Só com o Jax. Que dava pra pegar as armas do cenário. Eu pensei que era com isso. Eles fizeram no 4, que... 4 ou no 5? No 4. No 4 já dá pra fazer isso. Não, não. No 4, cada um tem a sua arma. Mas pegar no cenário, eu acho que é só a partir do 5. É, acho que... No 2. É mentira, é tudo mentira. Bom, mentira de vocês. Uma das lendas clássicas era que o Mario era um jogo pra promover o comunismo. Porque sim, ele era um trabalhador, tinha os martelos, e não sei o que, usava vermelho, sim, e a estrela. E o martelo e a broca é o símbolo do capitalismo, né? Da União Soviética. Que broca, meu? Aquela do café. A chave de boca. A broca. A martelo e foice. Chave de boca. Que seja a chave de roca, a abrir elétrica, a caixa de ferramentas. Todo mundo aqui broca, sabe não mexer, né? Tu vê. A broca é um segundo galinho, velho. E esse foi efeito da bira de hoje de tarde. Aí, não, era uma lenda que tinha na época e tal, que tava... Não é. Claro que é. Arroz. E o LSD? Claro que é também. O cara come cogumelo e vê canos verdes e montanhas felizes. Ah, mas isso aí é... É verdade. FBI! Outra também, essa clássica. FBI! Essa pro Frajola. A clássica que dava com um código, dava pra jogar com a Lara Croft nua no Tomb Raider. Mas isso aí é verdade. Mas isso é verdade. Não, mas sem. Eu nunca no, joguei no jogo oficial. Pra ver. Eu lembrei, eu era muito novo quando eu vi falar isso aí. Muito novo. Pois não. Que tinha uma porta secreta, um negocinho embaixo do NES, que tu mexia e tu encaixava um negócio e dava pra jogar Master System. Se tu arrancava o negócio do cartucho do Master e tu meio que abria o NES e tu soldava, dava pra jogar Master no NES. A gente teve um pesadelo. Sonic difícil isso, era Sonic do Master, velho. Tá aí, tem aquela lá que tu reseta 100 vezes o Master e daí aparece um jogo secreto. Vai foder, cara. Sim, eu não sei que jogo que é. Sim, o jogo tem que resetar 100 vezes. Assistência técnica de game. Pronto, você é trouxa, agora vai comprar um novo, por isso estragou. É mentira, é tudo mentira. Mentira de vocês. Falando em estragar, é verdade que o videogame estraga a TV? Mais uma lenda. Essa é lenda. Minha mãe não deixa. Minha mãe comprou uma TV nova pra cozinha, não deixa usar, porque vai estragar a TV. Isso no passado era normal, né? Sim, velho. Aí eu tento explicar, mãe, mas e o videocassete, o DVD funciona igual? Não, mas videogame é muita cor, estraga. Isso mesmo. Muita cor. Anúncio dizia assim, 5 milhões de cor. É muita cor. Muita cor. Super NES 16 bits, é muita cor, velho. É mentira. É tudo mentira. Bom, mentira de vocês. Essa lenda mais velha, essa aqui eu só fiquei sabendo nas revistas. O jogo é T de Atari. Considerado o pior jogo já feito. Acho que é considerado mais que o Superman de 64. Que o ET do Atari tinha um... Na época era o estrondo do filme, né? Em 85 e tal. Tinham feito mais cartucho do que existia de videogame. Existia 3 milhões de videogame e tinham feito 4 milhões de jogos. E aí como o jogo foi uma merda, assim, ninguém comprou e tal. Foi uma merda e os cartuchos que sobraram eles enterraram. Essa é uma das lendas clássicas. Sério? E aquele CD do Pink Floyd lá que tem a fábrica lá atrás, sabe? Falaram que é ali que tá enterrado os cartuchos. É mentira, tá? Fuga ficou, sério? Eu não vi que... Não, sério. Não, é mentira. É mentira. É tudo mentira. Bom, mentira de vocês. Ah, esse aqui é o nosso amigo Rodrigo, vai falar do GTA San Andreas. Sim, tem tantas histórias esse jogo. Ai. Bom, tome o microfone. Tem o pé grande, tem o Yeti, tem o disco voador. Essa do disco voador é assim, ó. O Yeti é o mesmo. É o mesmo. Não é o Yeti, é o pé grande das neves. Toma! Tem um lugar em San Andreas que tu chega e é tipo uma imitação do lugar que existe nos Estados Unidos, perto da área 51. E é tipo um bar cheio de quadro de escoadores e tal. Área 69. Área 69, exatamente. Mas existe. E aí nesse bar tem um mapa do mundo de San Andreas e tem 5 pontinhos, sabe? Que se tu for sobrevoar com o avião certo horário, tu vai nesses 5 lugares, vai aparecer o disco voador, sabe? E aí, não, como... Mas isso é verdade ou não? Não, isso é maloca. Amigo. Só que aí, por que tem os pontinhos? Foi o disco voador. Olha, até hoje não se tem explicação. No caso, seriam os locais mais altos de San Andreas, que tem as montanhas e tal. Só que dizem que se tu vai sobrevoar esses cinco lugares, tu vai ver depois o disco voador, sabe? Tem outro mito também do Pé Grande, tem uma montanha. Agora esqueci o nome dela. Que é. Bom, lembrar já é demais, né? Já é demais. Enfim, tu sobe aquela montanha e tu vê, tu vê pegadas do Pé Grande. É. Descendo o San Fierro, sabe? Na esquina do San. O cara fala como se fosse tipo. Tá, descendo o San Fierro aí perto do Marcão. Na esquina do Baldasso. Na cidade. Pega a esquerda no Baldasso. Pra quem conhece o jogo, é fácil de se localizar. Continue, Lanzoni, continue. Sim, e aí tu chega no topo e tu encontra pegadas do Pé Grande, sabe? E realmente, se tu for passar lá, aparece. Só que, no caso, o monstro não aparece. Tem vídeos no YouTube que o pessoal fez montagem e aparece. Tem outro lugar que é tipo. O nome do lugar é Muito Além do Alcance, uma coisa assim. É Back or Beyond, uma coisa assim. E os carros descem carros fantasmas do nada, sabe? E eles têm disseram que isso aí é tipo um boato de pessoas que foram assassinadas no jogo. E tem o, como é que é, o The Litterman, que assassina pessoas e joga no, nos carros abaixo no morro. E tem mesmo os carros fantasmas. É mesmo? Que medo. Sim. É. Tem outra, medo tem, agora, tem outra lenda também. Que tem um cara que se tu vai em San Andreas, perto de daquela cidade que tipo Las Venturas, que se tu chega perto, o cara tá com a motosserra e ele te mata, sabe? É o cara do Resident 4, isso aí. Sim, tipo, tem uma casinha na beira do oceano e se tu entra naquela casinha tem uma caminhonete toda detonada. Se tu pega um item secreto, tu vai lá, aparece um cara com uma motosserra e te mata. É muito bizarro. Não, tem uma história que tu me falou que tem, não sei qual GTA, que tem todos os outros, dá pra te entrar nos outros mapas, não sei o que. Sim, sim, isso é verdade, que se tu vai no Blue Hell, no caso, tu vai na academia da cidade principal, do CJ, se tu usa aquele jetpack, tu sobrevoa, tu vai até um certo lugar no mapa, aí depois tu entra automaticamente em outro lugar que sobrevoa Liberty City, do GTA 3. Olha só. É trimassa. É true? Sim, isso é verdade. Só que aí tem lendas que tu pode andar de carro, acha carro escondido, só que eu não consegui. Tu anda até uma certa parte ali do restaurante, depois aí tu afunda no cenário, né? Eu ouvi um do GTA San Andreas, ou era do Vice City? Do Vice City. Que sabe que tem o DeLorean, que é outro nome. Como sim, é que é o nome do DeLorean? Deluxo. Isso, Deluxo, isso. Que tu, não sei o que tu fazia e tu conseguia um DeLorean que voava. Não era mod, nada, era no jogo mesmo. No jogo mesmo. Que era a única diferença é que ele não tinha as rodas e ele não tinha nada assim de inércia, assim, sabe? Tipo, ele. Tu freava, não importava, ele ia indo, sabe? Aí se tu rampava, ele saía voando e tal. Daí tinha que encontrar um cara de branco que era pra ser tipo o Doc Brown. Eu acho que é lenda. Lenda, tipo GTA Tropa Elite. Não, se tava na internet, é verdade. GTA na internet, tem o GTA do Batman. GTA do Batman. Ah, e tem o boato do GTA 3, olha só. Mode pelo GTA que era pra sair o GTA 3 com as Torres Gêmeas. E ele foi sim, é verdade. Ele foi lançado em outubro de 2001. Só que aí em setembro, como deu a atentada, eles cortaram no mapa. Tava louco pra jogar um avião lá. E tem mais uma no GTA 3 que tu vai numa cidade fantasma. E dizem, só que aí eu baixei um mod que tu vai mesmo nessa cidade fantasma. Só que eu não sei se o mod é só a pontezinha que tu vai ou se é a cidade fantasma mesmo, né? Mas é bem feito a história do mod. Pode ser de verdade ou... Sim, não, o mod é verdade. Agora não sei se a cidade é o mod ou se a cidade existe mesmo. Isso. E essa ponte é o... no caso. Esse é de qual GTA mesmo? Do GTA 3. Ah, isso é muito legal. Pelo amor de Deus, para de falar do GTA. Então vamos falar do Elvis aí. É mentira, é tudo mentira. Bom, mentira de vocês. Outra lenda aí, essa aí eu fiquei sabendo hoje quando fui pesquisar. Que existia um jogo chamado Polybius. Isso. Que tinha saído pra fliperama, que o jogo era viciante de verdade. A DC Software. Era da DC Software. Fui eu que criei. Que o jogo era assim, que eles instalaram só alguns fliperamas nos Estados Unidos. Começou a criar fila muito gigante, porque todo mundo queria jogar. Só aquele jogo. Dizia que dava umas coisas meio alucinógenas no jogo e tal, e tu viciava. Aí dizia que quem jogava muito o jogo, apareciam os homens de preto na casa pra saber o que tinha acontecido e tal. Isso aí é uma lenda. Esse jogo é engraçado, que no episódio dos Simpsons, que a Marge vira carpinteira, cresceu no shopping abandonado de Springfield, o Bart vai num lugar que tem arcades antigas, ele joga o Triangle Wars, do lado tem esse Polybius ali. Interessante. Olha só. Simpsons é foda mesmo, cara. posso falar de Pokémon agora? Deve. Pokémon, temos que pegar. Isso eu sei. Pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos. Que... Teu tênis? Bicho. Pica, pica. Então, Pokémon, uma lenda do Pokémon Gold e do Silver é que no final, depois tu vira todo jogo, tu encontra pra voltar na montanha o Ash, que tem os Pokémons do desenho assim, mas já é um velho. Mas o Ash não é o chefão final daquele Pokémon que vem depois do Yellow? Do Gold e Silver, seria o que eu falei agora. É, então, encontra numa caverna lá. Não é verdade? Não sei. Pelo que eu sei, o Ash é o último chefão. Sabe que o último chefão... Se o Ash tá no jogo, tem a liga lá, mas ele não tá na liga. Ele tá, depois encontra ele depois e virar o, depois mas e virar vem o jogo. O teu avatar de personagem não é o Ash sem os olhos, com o boné abaixado? Não, no Red no Blue é, mas não era o Ash. Eu tinha nomes pra escolher lá e dava o teu nome. Tá, eu sei, mas a fotinho, tipo, o boné é o mesmo. Sim, do depois Ash, o tá. desenho copiou o avatar. Jogo. Oh. É isso. E daí no jogo do Pokémon tem o, os Pokémons misteriosos, que um deles é o Missingno, que na verdade é um bug do jogo, é um problema, né? Que quando o jogo foi lançado, eles cortaram. Ia ter muito mais Pokémons. Eles acabaram tirando fora, porque ia extrapolar a capacidade do jogo, sei lá. Só que os sprites, por exemplo, eles ficaram guardados na memória do jogo. Tá lá dentro do jogo. E se tu faz certos comandos, tu vai falar com o velho em Veridiana, ele libera o Missingno, né? Quando tu libera, não. Quando tu vai em outro lugar, aparece esse Pokémon. E se tu pega ele, sai todo o teu jogo. Todos os sprites ficam diferentes, desarrumados. Mas o legal é que quando tu enfrenta ele, o teu item do sexto slot vai pra 99. Então o que o pessoal fazia? Botava o doce raro, o Rare Candy no sexto slot. Falava com o velho em Viridian. Voava até onde é que tu achava o Missingno. Aí tu lutava com ele, tu fugia da luta. E daí tu tinha o Rare Candy 99. Então era do mal. Mas era só no Blue e no Blue e no Red e no Yellow, não sei se isso funcionava. Eu joguei o Yellow, né? Eu acho que até tem um Missingno no Yellow. E tem mais um no Blue and Red, que é o M, né? Que é o, tu acha também ele no Safari, eu acho, que é o M. O M, ele vinha antes do Kangaskhan. Ele seria uma evoluiria para o Kangaskhan. Só que daí eles cortaram do jogo. Tinha só o Kangaskhan no nome. Olha, como é que os caras deixam um negócio assim no jogo? Não, e eles acharam no jogo. Daí se tu pega esse M também, é tudo uns sprites desfigurados. Tu não consegue ver o que é, né? Tu pega ele e vai lutando e evolui ele vira um Kangaskhan. É mentira! É tudo mentira! Bom, mentira de vocês! Game Freaks. Tem uma lenda no Pokémon Snap, né? Tinha umas loucuras. Ah, assim, tem uma, né? Que tu pode bater um. Ah, não, e no Pokémon ainda tem o Mew e o Mewtwo, né? Os caras falam que tem como tu pegar o Mew no jogo. Mentira, o Mew só pegava indo pras convenções da Nintendo lá que eles davam pra ti. Ou fazendo aquele erro que dava. Não, ou tu usando manha de Game Shark, coisa não, e tal. Tinha um erro que tu fazia um negócio que tinha a ver com o Missing, que dava pra pegar o Mewtwo. E o Mewtwo, sim, esse tem no jogo, depois tu mata ele dos quatro. Mata é bom, né? Tu ganha ele dos quatro, tu tá aí numa caverna lá pra cima, tu pode falar com o Mewtwo e capturar ele, que é bem difícil, mas... Mas vem cá, não tem o Mew e tem o Mewtwo no jogo. Mas é que o Mew é um Pokémon lendário, com o fóssil do Mew, eles criaram o Mewtwo. Eu sei que ele é feito no laboratório do Mewtwo, né? Sim. Ele é um clone do Mew. O Mew, na verdade, era pra ser o Pokémon que morava na Lua. Cala a boca. Mew. Sério, meu? Mas se da Lua vem o Clefairy. Mas junto com eles. Por isso que no Pokémon Snap tu vai na Lua pra... Tem isso também no Pokémon. Sim, o Jigglypuff e o Clefairy vem da Lua. O Jigglypuff é da Lua? Sim. O Jigglypuff é da Lua. Quer dizer, não é da Lua, é Pokémon. Mas o tipo deles é... Acho que até é Pokémon Lunatic. Ô, Gordo, por que o Pikachu assim não evolui pro Raichu, tu acha? Ele não evolui? O do Pokémon Yellow, não. Porque o Pokémon Yellow é do desenho, sabe? É o desenho. Tá, e por que no desenho ele não evolui pra Raichu? Todo mundo sabe por quê. Não? Porque é gay? Alguém tinha alguma dúvida disso? É mentira. É tudo mentira. Bom, mentira de vocês. Eu tinha lembrado de uma, Six. Comecei até com o Julio. Você lembra aquela fase no GoldenEye, na primeira? Sim. Que tu olhava com a sniper do outro lado, tu podia acessar. GoldenEye 007. Na primeira fase da represa. Isso, na represa onde o James Bond pula. Olhava pro outro lado, com uma sniper. Eu lembro disso aí. Falaram que dava pra fazer. Eu tentei fazer isso aí, mas dá bug. Deu bug. Tá, tu tem que olhar na sniper. Tem um sniper pro outro lado, sabe onde ele pula? Sim. Tu olha pro outro lado, tem tipo uma base, algum lugar ali. Headshot, né? É verdade, nunca dá pra ir lá, né? Sim, mas daí. Eu ouvi falar que tinha como. Eu tentei. Tem que liberar o Elvis aí. Tem que resgatar o Elvis. Qual que é o bug do Elvis do Perfect Dark? Existe ou não? É o Elvis em si. Não existe nada. O jogo é um bug podre. É mentira. É tudo mentira. Bom, mentira de vocês. Do Mario 64, eu lembrei. O Yoshi em cima do castelo. Alguém já viu? Ah, isso é... sim, então isso alguém viu. Realmente ele tá lá. Tem, tá lá, existe. Tá. Lá. Ele tá lá no DS só. Não, ele tá no DS. Quando tu pega 120 estrelas, aquele canhão do início tá lá. Não, tá, eu sei que ele tá lá, mas ele te dá as vidas. Sim, só isso. Mas eu quero saber se ele monta nele. Não, não monta. Isso é lenda, isso é lenda. Não monta. É lenda. Tu vai lá e fala com ele. Você sabe onde tá a fase? Aquela dos fantasminha, que tem aquele parque ali. Tá, é o chafariz. É uma fonte ali. Que tu entra na Ghost House, né? Tu entra numa jaula, na verdade. Sim. Falaram que ele tem uma fase escondida também. É mesmo? Ali é o lugar clássico da lenda, né? Que dava pra jogar com o Luigi no Mario 64. É, essa história aí. Por isso que saiu a Luigi's Mansion. E não dá? Tá aí, por que não dá? Por que dá? Por quê? Não, eu vi falar várias vezes que tinha dica pra tu usar o Luigi. Aí tu tinha que pegar todas as estrelas e lá naquele lugar que tinha fonte, Mario, ficar rodeando lá. Isso mesmo, é bem lembrado. E chegar na estrela, que tem uma estrela com uma coisa escrita. Aí tu ia lá ler e dizia que agora tu podia usar o Luigi e tu virava o Luigi. É mentira, é tudo mentira. Bom, mentira de vocês. Alguns jogos que não saíram, que inventaram, saíram e não saíram. Isso é legal, isso é bom. Isso é interessante. Killer Instinct 2? Não, Star Fox 2. Uhum. Star Fox 2. Que existe. Não, mas nunca vi. Só não, a beta junto. Não, a ROM existe, o jogo tá completo. Tem a beta do Sonic 2 também. O jogo tá completo, mas eu não sei nada do mundo. Mas como assim? Não, assim, ó, o Star Fox 2 era pra sair, tava pronto, tava pra sair. Só que por causa que o 64... Super NES. Só que porque o 64 tava tão perto de ser lançado, eles não lançaram. E o jogo tá finalizado e tudo. Tu pode encontrar ROMs por aí do jogo completo. E tem várias coisas que só foi posto depois no 64. Inclusive, muitos emuladores não rogam, porque é uma ROM, tem um chip especial também, coisa e tal. Pois é. Enfim. Enfim. Do Pit Fighter 2. Pit Fighter era muito ruim, velho. Não, eu só sei que tinha o dobro dos caras. Seis. E tinha uma mulher. Tem fotos? Tem muitas fotos desse jogo. Mulher, não saiu porque eu procurei. É um jogo de luta. Tu nunca jogou Pit Fighter? Sim. Primeiro jogo de luta do mundo. É mentira. É tudo mentira. Bom, mentira de vocês. E o controle aqui da Shock é lenda ou eles realmente foi feito? Não, era um eu tenho uma pra contar. Essa do controle que dá choque tem que pedir pro Frajol. Ai, boca dele. Não mordem o cabo. Não, espera, conta direito isso, cara. Tu mordeu o cabo do controle e levou um choque. Excesso de raiva só. Tinha perdido o foi um choque de leve, né, mano? Mas com a boca molhada, despindo de raiva, deu um choque. Tu tinha perdido em qual jogo? É claro que foi pra mim. International, acho que era. Não. Ele era no Perfect Dark. Não era Perfect Dark. Claro que era, tu eu lembra? Eu ganhava todas. Mas entendi. Lendas do videogame. Lendas. É que tu tinha visto o Elvis, daí tu, não! O controle aqui na Shopping, Juliano. Não, isso aí era um clássico de um jogo de flip, de um controle de... Pera, não, um controle de Atari, que era pra sair que quando o cara errava, ele levava um choque. Só que daí não deixaram lançar, né? Porque o choque era muito forte. Ui. Dual Shock nos seus primórdios. Que eu descobri hoje também, essas aí. Eu que não sou muito chegado, mas o Frajola é mais chegadão. Mulher? E o Rodrigo também é meio chegado. Mano, quem peidou? Sério? Meio. Não sei, mas tem um bom. Ainda não peidei. Final Fantasy cheio de... A fantasia final. Não, sete. A sétima fantasia final. Mas enfim, tinha várias lendas, que tinha aquele dragão, o Tiamat. É, disse que era pra ter em todos. Que é pra ter em todos Final Fantasy, mas na verdade tem só em 2, 3. Aí os fãs dizem que tem e no 9 e tal. O Tiamat não é do Senhor dos Anéis. Oita gay. Tem uma foda, Frajola. O Rodolfo me falou que tem um lugar no final 7, eles morrem, né? Sim, ela morre. Tá, tem a lenda que ela não morre, que isso é viagem. É a lenda do Pikachu. É. Não, isso ela morre, não tem como ela não morrer. Sim, mas aí que tá. Mas... Não, tinha uma lenda que tinha que levar ela até o level 90. E aí ela não ia morrer. Perceba-se, né, que eles têm tempo, né, que tem, tem que ter vontade, né. É, o primeiro CD conseguir level 100. É, porque só tu... cada batalha... Não, eu não cheguei no level 99, foi o Leandro. Foi um amigo do primo. Foi amigo do cara. Casa dele. Não, e é verdade, o cara chegou no level 99 pra ver se era verdade, só ainda e descobriu, ah não, ela morre. Mas daí é assim, parece que não ia matar ela no jogo, tem uma história assim. E daí tem uma caverna, lá no meio do jogo, que tu encontra a Black Matéria, que tem a toca música da Ellie, pra mostrar... Black Matéria! Tem a história do fantasma da Ellie na igreja também, sabe dessa, na igreja? Né? Sabe a igreja das florzinhas lá, sim, que encontra ela a primeira vez? Então, se tu volta pra lá, segundo lendas, toca a música dela, ele aparece assim na janela como fantasma. Tá, volta de quando? No, quando tu volta primeiro, lá, segundo, terceiro CD? Tanto faz, depois que ela morreu, se tu voltar lá, ela tá lá na janela. Só que daí o Rodolfo falou assim, não tem como ela voltar. Porque cai, tu lembra que cai o... Sim, é fechado, não tem. Eles fecham aquele lugar, não tem como voltar, então. Mentira. Só volta uma hora, só volta uma hora lá pra... Sim, mas é, no filme, no filme eles vão. É mentira, é tudo mentira. Mentira de vocês. Outra lenda do Final Fantasy VII que eu li, que dava pra jogar com o Sephiroth. Não, no 7 tu joga no sonho do Cloud, né, Six? No sonho do, sim, no sonho do Cloud, tu controla. Tu controla o Zack. Não, é o Sephiroth. Não, é o Zack. Puta merda. Zack é... Tu não jogou, né? Eu sei que tu usou Game Shark. Puta, uma lenda, outra, uma lenda foda é o Frajola virar um jogo sem Game Shark. Roubaram a casa dele. No Perfect Dark não tem Game Shark. Tu vai na casa dele. Nem. Frajola, tu virou Resident Evil 4? Não, não, é só a bazuca com 100 balas infinitas e blá blá. Como assim, Frajola? Tu virou o jogo? Não, é que eu achei ali embaixo da acontece cidade. Que eu trabalho, não tenho tempo. Mas e aí? Essa é a desculpa. God of War 1, tu tinha tudo aberto. Mas pelo menos não peguei sábio dos outros.